É candidata, né? Beca Costa. Como vai, Beca? Ótima, graças a Deus. Tudo bem? Tudo. Você é linda, hein? Obrigada. Caramba, o que, que foi aí? Quando eu tinha 8 meses, eu tive uma infecção na perna esquerda que atrapalhou no crescimento. Aí eu uso esse aparelho para compensar. Entendeu? Tá bem, tá bem. Graças a Deus. Você está bem? Uhum. Você é muito bonita. Obrigada. Você de onde é? Sou de Brasília. Brasília!